já fique ligada. Nosso Deus vai operar, derramando a sua glória, muito fogo no altar. Vem trazendo a resposta e a vitória pra você. Use a tua fé agora para a bênção receber. Aqui é o lugar da bênção. Deus está presente, derramando o seu. Fique ligada, pois Jesus quer te tocar, e o seu Santo Espírito sobre ti vai derramar. Veja agora os santos anjos, eles vêm com uma missão, vêm trazendo brasas vivas pra acender seu coração. Aqui é o lugar da bênção, Deus está presente, derramando o seu poder. Deve prestar atenção. Esta casa é do Senhor, casa de adoração. Quem aqui entrou vazio vai ser cheio de poder, vai ser logo renovado.